paz do Senhor. Independência. Independência é aquela ausência de dependência, é uma liberdade. Independência é aquela condição que uma cultura, uma coletividade, um grupo assume, que é de não se submeter a outra autoridade e acaba se governando por suas próprias leis. Bom, a Bíblia não fala, mas talvez tenha sido na beira de um rio lá do Éden que a Eva pegou do fruto proibido, levantou e disse: independência ou morte? Sabe o que aconteceu? Ela ficou independente de Deus e morreu, porque se afastou da vida que é Deus. Mas sabe que um dia também levantei minhas razões, levantei as minhas queixas e dores e falei: eu quero ser independente do pecado ou morrer. Eu fiquei independente do pecado e Jesus morreu no meu lugar. Por isso eu aceitei essa liberdade em Cristo. E hoje é um dia que eu falo a você, brasileiro como eu: parabéns! Comemoramos o dia dessa liberdade e também posso comemorar todos os dias a minha independência do pecado. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.